novo, filho. É isso. Rampa no beat, avançado. NR. Nego Hall. É a onda. Saúde. MG. A onda chega. Bate surto no efeito. Elas gostam, mas também o dia segue desse jeito. Há séculos ninguém entende quase nada. Veio batendo no peito e se dizendo dono da quebrada. As mina pira, enquanto nós chapa. Black label é cachaça, cara. Ostentar não é nada. Conexão do Vale, BH. Pode chegar, tocou um skunk pra vender, não pra nós fumar. Tudo que elas querem dar de pó e alto. Nós temos tudo e não dizemos nada. Veja só no assalto. Sempre olha as horas na onda sinistra. Feito do pó, que viagem é essa, mano? Se liga. Quem te aplica não te viu e nem você enxerga. Planeta explode com os graves da JBL azul e preta. Pele cromada na cama nova. Ela ria e me usava. Safada. Um dos dois viu e disse que era treta. Relógio mais caro, olho camuflado. Garrafa verde, que sede. Arma e dinheiro na minha mesa. Um dos dois viu e disse que era treta. Relógio mais caro, olho camuflado. Garrafa verde, que sede. Arma e dinheiro na minha mesa. Não preciso de nada, além do meu saber. Não pago de louco, sei o meu proceder. Entre os milhares, quem escolheu você? Eu me escolhi, vim do ventre de Maria, eis-me aqui. Hoje quero dinheiro e a proteção do meu terreiro. Bati a cabeça na onda e acordei, sem jeito. Quero tudo, seus trouxa, toma tiro na cara, plou. Pega viagem, nessa cromada. Mina safada me querendo todo dia, de quebrada nós transa. Mina safada, de quebrada nós transa. Se for pra alombrar, que seja com responsa. Todo mundo quer sexo e drogas. Quero joias, dinheiro, a melhor onda. Glórias em munição, glórias em munição. A melhor onda tá aqui na minha mão. Bate mais forte que o coração. Minha voz em ação e é cansado no beat. Tamo fechadão. Um dos dois viu e disse que era treta. Relógio mais caro, olho camuflado. Garrafa verde, que sede. Arma e dinheiro na minha mesa. Um dos dois viu e disse que era treta. Relógio mais caro, olho camuflado. Garrafa verde, que sede. Arma e dinheiro na minha mesa. Vamos falar sem ter alucinação. Visão, sabedoria, atividade, nação. Viva sua revolução, irmão. O produto é novo, então pega a visão. Vamos falar sem ter alucinação. Visão, sabedoria, atividade, nação. Viva sua revolução, irmão. O produto é novo, então pega a visão. Te passei a visão.